bonde bem bolado. Bandidagem, bison, bunny, bizarro, pilado em Brasil, babilônico, Brasília, barganha, bilhões, brilhantes, blindagem, Bahamas, boa bagagem, bondade, bravura, abril, bonança, benemérito, brandura, batalha do braçal, bicicleta, bangu, banqueiro, barrabás, BMW, Barretos, baita balanço. Baile Black, Bezerra, Bob, Bonnie, Berry, BBB, Bosta Britânica, Besta Borrado, Bissexual, Baranga, Briguinha, Boato, Busca Boçal, Bop, Bárbaro, Barracos, Bagunçados, Barrista, Baleado, Bicubis, Bilhoteiro, Buchicho, Bate Boca, Boletim, Básico, Baixaria, Boba, Bang B, Bang B, Bomba, Bang B, Bang B, Bomba, Bang B, Bang B, Bomba, Bang B, Bang B, Bomba, Bang B, Bang B, Bomba, Bang B, Bang B, Bomba, Bang B, Bang B, Bomba, Bang B, Bang B, Bomba, Bad Boy, Berlinda, Brigueto, Bagunceiro, Birra, Balinha, Baseado, Brisa, Badarosca, Bares, Birita, Beberrão, Borra, Botas, Bispo, Bacana, Beata, Banquete, Batalha, Bendita, Biscate, Batente, Bully, Brutal, Bicho, Babaca, Box, Blasfêmia, Bebida, Batizada, Basta, Barbárie, Bilateral, Burguesia, Burladora, Baronesa, Babau, Bush, Baraque, Belzebu, Bagdá, Benghazi, Boom, Bugigangas, Barbie, Bambi, Brinco, Boy, Berro, Blanche, Banca, Biqueira, Brites, Batalhão, Bandeira Branca, Brefe, Balão, Bang B, Bang B, Bomba, Bang B, Bang B, Bomba, Bang B, Bang B, Bomba, Bang B, Bang B, Bomba, Bang B, Bang B, Bomba, Bang B, Bang B, Bomba, Bang B, Bang B, Bomba, Bang B, Bang B, Bomba.